Está a começar mais um Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Está agora a começar mais uma edição do programa que divulga o conhecimento científico Made in Portugal. Hoje transpomos a barreira da realidade e vamos entrar num universo virtual. Com a ajuda do professor e investigador Leonel Morgado, divulgamos as potencialidades deste, vamos chamar-lhe, ecossistema. Depois, revelamos qual é a profissão do século XXI e ainda vamos dar conta de uma tecnologia que dá novos meios de comunicação e mobilidade a pessoas com problemas neuromotores graves. Só boas razões para acompanhar esta edição de Ciência em Sintonia. Começamos o programa de hoje com uma pergunta. Qual o nome do naturalista que estudou e idealizou uma teoria sobre a evolução dos seres vivos? Daqui a pouco já vamos dar a resposta. Agora apontamos atenções para outro ecossistema, digamos assim. Com a ajuda do informático Leonel Morgado, entramos no universo virtual. Acima de tudo, virtual é algo que pode ser. É algo que pode ser. E este pode ser, nos últimos anos, graças à magia dos computadores, passou a ser mesmo, passámos a não só a ver no ecrã, mas a interagir. Já não é só algo que nos sentamos a observar, é alguém que podemos participar. E com as tecnologias de realidade aumentada, primeiro nos telemóveis, depois nas ardósias eletrónicas, e agora até já há óculos, não é? Conseguimos começar a ter uma mistura, começar a misturar informação não tátil, não palpável, em cima do nosso dia-a-dia. Mas ao fim e ao cabo nós já trazíamos com a nossa imaginação isso, já fechávamos os olhos e fazíamos muitas vezes esse exercício de imaginar o que podia ser como se fosse. Podemos agora começar a mexer mais nisso. Está esclarecido o conceito de virtual, ponto de partida para esta conversa com o professor e investigador Leonel Morgado, doutorado em informática aplicada e há vários anos dedicado ao universo virtual. A esta temática junta-se agora o conceito de representação. Representação virtual, ao fim e ao cabo, está muito na terra hoje em dia, porque queremos ver todos estes 3D, toda esta virtualidade, toda esta imaginação, mas também surgem coisas muito concretas, já conseguimos ver coisas à nossa frente. Será uma área com futuro, uma área em que deveremos investir e porquê, se a resposta for sim? Acima de tudo, podemos fazê-la, portanto, devemos explorá-la. A partir daí, a humanidade terá que decidir o que faz. Mas podemos, de facto, conseguir expandir, sair um bocadinho mais desta caixa de osso onde está preso o nosso cérebro, já conseguir ir um pouco mais além. Eu penso que podemos olhar para todas as coisas boas e más, mas, acima de tudo, devemos pensar para isso. Podemos ir um pouco mais além, estar um pouco menos presos ao nosso local presente. As pessoas às vezes também exageram e deixam de sentir um pouco o local onde estão, mas acho que todos nós podemos sentir os momentos infindos em que nos dava jeito de poder ter feito algo em vez de estar à espera, ter visto algo em vez de simplesmente ficar na ansiedade. Acho que poder chegar mais longe a qualquer momento vale a pena explorar. Houve algum ponto de viragem em que de repente começámos a olhar para a importância destas representações virtuais? Algum acontecimento, algo marcante que nos fez olhar de outra forma? Normalmente, há sempre muitos desses acontecimentos e são marcantes até ao próximo que nos marca. A fobia mediática é geralmente achar que algo é marcante, porque vive disso, não é? Nós precisamos de afirmar que aquilo que estamos a viver neste momento é marcante, parece que isso lhe dá sentido. Quando olhamos para trás, depois encontramos muitas coisas marcantes. Penso que, acima de tudo, e num ponto de vista estritamente pessoal, para mim foi marcante ver crianças de 3 anos a mostrar às suas próprias educadoras de infância que não eram tão infantis quanto elas pensavam, porque com a ferramenta informática certa puderam criar regras. Eu tive crianças a mexer num computador, a criar caminhões, a dar ordens a caminhões para fazer casas, a fazer um conjunto de complexidades que as próprias educadoras duvidavam que fosse possível. até que as próprias crianças lhes disseram de viva voz como é que faziam, com um chorrilho de sequência e de combinações e de regras que a sua própria verbalização não permitia atingir. Ou seja, as crianças eram mais capazes do que aquilo que as próprias educadoras acreditavam, iludidas não pela sua formação, que lhes dizia isso, mas pelo contacto no dia-a-dia, com uma capacidade para falar aos 3 anos que ainda não está totalmente desenvolvida. E eu achei para mim isso marcante, poder dar ferramentas, mais ou menos para sair da caixinha craniana, para que as pessoas pudessem ser mais capazes, para as pessoas pudessem ir mais além do que aquilo que conseguem no seu presente momento. Foi um trabalho de investigação que já me confirmou ser exploratório e envolveu crianças do pré-escolar. Porquê trabalhar com este público? Foi algo que eu tinha a convicção que era possível fazer, mas não tinha a certeza. E por isso foi preciso investigar. E como sempre, quando se descobre algo inesperado ou quando se consegue descobrir algo assim ao vivo à nossa frente, é um prazer imenso. E essa investigação, vamos perceber um pouco qual foi o ponto de partida, com que objetivos é que a iniciou? Já havia há muitos anos quem tivesse trabalhado com crianças do pré-escolar, mas geralmente de 5 anos, e mostrado que elas conseguiam controlar computadores, conseguiam dar ordens com ferramentas simples, com botões de regras, com jogos de cartas, em que as cartas tinham alguma capacidade eletrónica para transformar-se em instruções e controlar robôs. E quando eu encontrei um programa para crianças das idades um pouco mais avançadas, dos 6 aos 10, mas onde tudo ocorria com animações, mexendo em bonecos, tudo ocorria com muito contexto, porque era numa cidade virtual, uma cidade com casas, com caminhões, com pássaros, eu achei que talvez, mesmo sem saber ler ou escrever, talvez se pudesse transpor um pouco daquilo que se faz no dia-a-dia para as ordens, para controlar um mundo mais complexo. E assim comecei a experimentar. E coloquei a crianças, na altura de 4 anos, num computador, coloquei-as em frente a um robô virtual com 2 caixas, com uma flor e uma árvore, e disse-lhes como é que se troca este sítio. E elas agarraram na flor, puseram no chão, puseram a árvore na caixa da flor, foram outra vez buscar a flor, puseram na caixa. Então, e agora podiam ensinar aquele robô a fazer isto? Ora, mostrem-lhe como se faz. E o programa permitia fazer isso, porque era mostrar, mexendo, como se fazia. E depois ficaram maravilhadas quando o robô executou exatamente o mesmo. A parte marcante foi a seguir, porque o robô, gente, como aquilo era tipo banda desenhada, via-se um balão de pensamento como da banda desenhada. E estava lá a árvore e a flor e a caixa. E nós vimos que se lhes dessemos outra coisa qualquer, o robô não fazia nada. Então lembrei-me de dizer, se calhar este robô está a ser um bocadinho picuinhas demais. Lá aprendeu com uma árvore e uma flor, agora caramba, trocar é o mesmo para tudo. Pois é. Então, e se a gente fosse ali ao pensamento dele, com uma borracha, apagássemos de lá a árvore e a flor, deixássemos só a caixa? Será que ele não era tão picuinhas? Fomos experimentar, demos-lhe uma bola e uma raquete, e como ele já não estava tão picuinhas, foi o termo, passou a trocar tudo. Isto é muito interessante, porque foi de facto, quer dizer, crianças de 4 anos, levando a linguagem ao dia-a-dia e com contextos concretos, programaram uma função de troca geral para qualquer tipo de argumentos. Continuei a explorar este tipo de coisas e então tivemos depois crianças que programaram robôs para jogar a bola com elas, atirando a bola e passando, que levavam alimentos para coelhos que cresciam e engordavam conforme comiam mais. Tudo isto definindo regras numa altura em que a definição de regras é tão limitada. Portanto, para mim foi o acordar, não de que as crianças podem fazer, mas do início de uma reflexão de que com esta virtualização podemos trazer contexto, podemos trazer significado a conceitos que normalmente sem ela são abstratos. E por serem abstratos, estão vedados durante anos às pessoas e alguns se calhar toda a vida, porque Toda a vida, se continuarmos a estudar, vamos encontrando mais conceitos abstratos, mais avançados. Trazer isso para a possibilidade e para o domínio de cada um foi o que me levou a trabalhar com mundos virtuais e tenho estado nessa área do ensino e da aprendizagem e da tecnologia de apoio a esse fim desde então. Quando falamos nesse robô, é um robô que está no computador, certo? Exatamente. Está-se dentro de uma casa desenhada no ecrã do computador e ainda para lá um robô a acenar e a gente diz-lhe, olha, toma lá isto e eu vou-te mostrar como é que se faz. O interessante foi depois explorar precisamente a capacidade até de uns ensinarem outros, de exporem, de criarem ideias mais avançadas e de trabalharem com conceitos mais avançados. Esta investigação deu corpo ao trabalho de doutoramento que em 2003 testou a capacidade de resposta de crianças de 4 anos a estímulos virtuais. O investigador Lionel Morgado vai já contar-nos como explorou o potencial das interações virtuais noutro contexto, desta vez na sala de aula, enquanto professor. Na altura eu ainda era docente da Universidade de Trás-os-Montes em Alto Douro e estava a colaborar num projeto que usava um mundo virtual em Open Simulator para ensinar cidadania. Com direitos fundamentais de cidadania, quais são os nossos direitos fundamentais? E em vez de fazermos isto falando, apregando uma valente seca aos alunos, não. Entraram numa cidade virtual onde eram confrontados com muçulmanos impedidos de entrar em restaurantes, com trabalho infantil, com penas de morte, com o dilema de apagar um fogo ou socorrer um cidadão de raça negra. O dilema não é, mas é um direito fundamental ser tratado independentemente da raça. É um direito poder usufruir de um serviço público independentemente da religião. Em vez de falarmos sobre isto, participámos. E vimos que até os adultos, até colegas nossos docentes, quando chegaram a uma manifestação para o direito de expressão, e quando viram um cartaz amarelo, com aquela famosa frase do vai estudar e o nome do ministro, até se incomodaram. E a gente disse, estão a ver? É a viver as coisas que a gente percebe o significado de um direito. Não é falar dele. Uma forma interativa de ensinar e de aprender, partilhada pelo professor e investigador Lionel Morgado. Imagine-se agora a ver um filme sentado no sofá. Imagine-se a entrar no filme e começar a interagir com as personagens. É uma possibilidade para breve, permitida pela realidade aumentada, tecnologia em desenvolvimento pela empresa portuguesa iDreams, integrada num consórcio internacional. A empresa também aposta numa outra área, ainda mais futurista, a transformação de qualquer superfície em superfície interativa. António Câmara, da iDreams, explica o conceito. Temos, novamente, vários projetos de investigação em curso, para que essa tecnologia chegue ao mercado mais rapidamente possível, utilizando uma técnica baseada numa impressão em crochet que todas as pessoas conhecem e que vai permitir um dia a qualquer um a estar em casa e criar o seu papel interativo e, portanto, o seu cartão de visita em que há animações mostrando aquilo que faz, jogos em tabuleiros de madeira ou ainda, por exemplo, mapas interativos para uma cidade e assim sucessivamente. E, portanto, são basicamente estas duas tecnologias que têm vindo a ser apoiadas para este programa através de programas de investigação e o objetivo, obviamente, é chegar ao mercado um dia e ao mercado global. Superfícies interativas e realidade aumentada. Apostas portuguesas na inovação para competir em Silicon Valley, nos Estados Unidos. A componente risco é enorme, os apoios importantíssimos. As empresas estão a investir também parcialmente, mas é completamente diferente investir parcialmente do que investir totalmente em projetos desta natureza. E portanto, esta é uma prática que tem sido muito útil a nós e a muitas outras empresas tecnológicas portuguesas, porque é importante também a referir que em todos os países com que competimos há programas desta natureza e, portanto, muitas vezes refere-se que as empresas aqui são alvo de subsídios e, portanto, todos os nossos concorrentes têm recebido apoios dos seus governos exatamente nesta linha e nos Estados Unidos há muitos anos que há projetos de apoio às empresas para que se desenvolvam e compitam no mercado global e, portanto, estes programas, finalmente, em Portugal nós temos programas que com apoios significativos permitem às empresas, de facto, pelo menos sonharem em dar um salto que muito poucas pessoas em Portugal esperam e que nós aqui na iDreams acreditamos vivamente que se vai dar, isto é, nós através destes apoios e destes projetos vamos ter tecnologias disruptivas que têm um impacto global. A iDreams é especialista em realidade aumentada, tecnologias interativas e computação invisível e tem mais de 500 projetos feitos em todo o mundo. Tem escritórios já em Espanha, no Brasil e nos Estados Unidos e já abriu várias subsidiárias e spin-offs. Agora vamos retomar a conversa com Leonel Morgado, que tem estado a partilhar com os ouvintes do Ciência em Sintonia feitos e factos do universo virtual. Leonel Morgado é doutorado em Informática Aplicada. Professor, convido-o agora a divulgar um projeto do presente que considera ter particular potencial. Atualmente está em curso um projeto para a formação de mecânicos de manutenção dos motores de F-16 da Força Aérea Portuguesa. Foi uma colaboração que eu iniciei no Estado de Trás-os-Montes e Alto Douro e que permaneço com ela enquanto investigador do INESC-TEC do Porto, que é um simulador de manutenção mecânica para os motores dos F-16 da Força Aérea Portuguesa em Montreal. É um trabalho feito puramente em termos académicos em colaboração com alunos que estão neste momento também a colaborar com o INESC-TEC sem qualquer financiamento. Portanto, avança devagar, avança à medida das possibilidades, mas que conseguiu mostrar como de facto é possível tentar melhorar o contacto dos formandos da Força Aérea com motores antes do momento em que estão com o motor físico. Portanto, poder enriquecer a colaboração de equipa, a coordenação na forma de falar, na identificação das peças e na sua posição relativa antes daquele momento em que vão para o motor físico. Eu penso que esse era um projeto que merecia talvez avançar para uma outra fase, encontrar os apoios para tentar ter não apenas um aluno que ocasionalmente se dedica a isso, mas investigadores contratados que pudessem levá-lo a outra dimensão. Exemplo de um projeto em curso, desenvolvido pelo investigador Leonel Morgado, agora professor da Universidade Aberta, uma instituição que dá aulas para os quatro cantos do mundo e em língua portuguesa, a partir do mesmo espaço físico, as salas da universidade, instaladas no Polo Inovação do Tagus Park. Isto é possível graças a novas plataformas de comunicação criadas pelo avanço tecnológico. A conversa transporta-nos para outro tipo de lugares virtuais. Neste caso, começou a ser utilizado pelos portugueses a partir de 2003. O Second Life, portanto, é um mundo virtual que, em vez de ser um jogo com regras, simplesmente diz às pessoas: olha, tem aqui um espaço, tem ferramentas para criar, para construir, para fazer as vossas roupas, as vossas casas, o que quiserem. Convidem quem quiserem e as pessoas fizeram. Criaram espaços, criaram sessões de teatro, criaram sessões de leituras de poesia, conversas à lareira, criaram jogos, criaram encontros de profissionais, criaram simulações para prática e formação profissional, demonstrações artísticas variadíssimas e foram criando. Ao contrário do que acontecia há cerca de 5 ou 6 anos, em que qualquer saída de Second Life para outra plataforma implicava grande esforço tecnológico, ter alguém com percepção de uma tecnologia para apoiar, e eu tive alunos a trabalhar em Active World, tive alunos a trabalhar em Open Croquet, tive alunos a trabalhar em várias plataformas e era importante conseguir ter essa capacidade tecnológica. Agora, essas plataformas tecnológicas já estão mais fáceis de utilizar e surgiram outras, algumas até parecem muito, muito Second Life, outras até permitem que a pessoa, dentro do próprio Facebook, participe nesse mundo virtual. Estou-me a lembrar do Cloud Party, por exemplo, e, portanto, agora há muitas alternativas. O espaço agora tridimensional de socialização, lá está, diversificou-se. O Second Life continua muito forte precisamente por isso, mas além destes espaços de socialização, temos agora muitas, muitas plataformas. Penso que será cada vez mais interessante poder continuar a recorrer ao espaço 3D. O que há é uma necessidade da tecnologia evoluir muito para que seja mais prático. Já não estamos no tempo dos computadores de secretária, acedemos muito em telemóveis, muito em tablets, portanto, precisamos de acessos mais rápidos e mais práticos a estes espaços. Vamos ver o que o futuro nos traz. Estamos perante uma necessidade a que a atual realidade tecnológica ainda não consegue dar resposta? Quando nós estamos num computador, podemos ir mais além, mas continuamos presos a uma secretária. Estarmos com telemóveis, estarmos com as ardósias eletrónicas, estarmos com os óculos da Google, estarmos com outras ferramentas deste género dá-nos mobilidade, o que quer dizer que podemos combinar ambos os mundos. E chama-se isto realidade aumentada, que é eu poder estar num espaço físico, mas ver sobreposto a ele outro tipo de informações. Portanto, eu posso ir para o pé de uma árvore e discutir com as folhas ao vivo à minha frente informações sobre folhas, analisá-las, recolher essas informações para as trabalhar mais tarde ao vivo. Não preciso estar com aquela separação muito rígida entre o momento em que estou sem acesso à informação, sem acesso à análise, e o momento em que estou. E essa liberdade permite-nos depois fazer mais coisas. Aí vamos ver o que o mundo nos traz, mas todo o 3D também aqui se combina. Se eu puder combinar informação tridimensional em cima do meu mundo real, posso também expandir um pouco mais isto. Resumindo aquilo de que temos estado a falar, estes meios trouxeram alternativas válidas à comunicação e à interação. Porquê é que acredita nisto? O que temos aqui, nestes espaços, é que além de nos vermos e de falarmos, há ali um contexto. Porque isso acontece numa selva, acontece numa sala de reuniões, acontece em cima de um barco. Se estamos a falar em gestão de processos industriais, é indiferente estarmos a falar deles numa sala de reuniões a ver vídeos ou estarmos a discuti-los à volta das máquinas de que estamos a tratar. Isto muda tudo, portanto, o ambiente pode mudar tudo, a possibilidade de fazermos pode mudar tudo. Isto não é só para trabalhar à distância. As minhas primeiras aulas de programação com Second Life eram com todos os alunos na sala de aula. Simplesmente, o local onde estavam virtualmente era outro. Portanto, podíamos conversar, combinar estratégias, apoiar-nos mutuamente ao vivo, estávamos lado a lado, na mesma sala, mas podíamos ter um contexto diferente da sala de aula. A minha primeira abordagem foi uma loja de venda de produtos e, portanto, falávamos em programar controle de entradas na loja, saída de pessoas da loja, quando é que as pessoas consultavam o produto ou não consultavam, mas eu não tinha nenhuma loja na sala de aula. A loja era virtual. Há quem tenha feito isto para a formação de guardas fronteiriços do Canadá e com muito êxito depois nos exames finais. Portanto, aqui o que temos, mais uma vez, não é uma inovação tão grande quanto isso. É irmos mais além daquilo que já fazíamos. O que fazemos hoje é diferente do que fazíamos. Podemos ter a saudosismo ou podemos ter uma enorme alegria na diferença, mas a diferença é grande e, portanto, é importante. Há um vídeo interessante na internet, há muitos vídeos interessantes, mas um em particular que sugiro até que pesquisem, com o nome Augmented Hyper Reality. Tem um subtítulo, também ajuda, que é Domestic Robocop. E basicamente é um vídeo de algo que não existe, é uma ideia criada por um estudante de arquitetura que mostra o que é que poderia ser entrarmos numa cozinha para fazer uma receita e os próprios óculos com que andamos nos salientarem os instrumentos de culinária que precisamos, onde estão, onde é que está a receita, quais são os produtos, quanto tempo falta para que uma água acabe de ferver e, portanto, possamos fazê-lo. Ainda recentemente, uma pessoa que me é próxima queimou as mãos simplesmente porque tinha tirado um tabuleiro do forno, esqueceu-se que tinha acabado de sair do forno e foi agarrá-lo sem luvas. Ora, se calhar se tivesse a usar uns óculos que lhe dissessem que está quente, não se tinha queimado. Estas ideias simples do dia-a-dia podem mudar muita coisa. E será giro, será interessante mesmo ver até onde nos levam. Não podemos saber o que o futuro nos reserva, mas podemos apontar caminhos. Foi isso que fez este doutorado em informática aplicada. Deixa uma ideia mais especulativa, que foi inspirada na literatura. Na literatura, há um conjunto de dois romances de um escritor americano chamado Daniel Suarez. O primeiro chama-se Demon e o segundo Freedom. E é uma espécie de escritor do fantástico, uma espécie de Júlio Verne dos nossos tempos, em que imagina imensas tecnologias que não existiam nessa altura, algumas já se concretizaram, e que nos leva a reflexões interessantes sobre as consequências até para a própria democracia, até para a própria relação de forças. Portanto, uma das coisas que vi aí era a ideia de uma interface gestual para controlar o dia-a-dia, para controlar a realidade aumentada, mas com uma ideia interessante, que era ligá-la à cultura dos povos. Porque tal como as crianças podiam explicar com aqueles robôs virtuais ideias mais avançadas do que a sua capacidade verbal aos 3 anos permitia, nós, culturalmente, nos gestos culturais, nos gestos da religião, nos gestos do dia-a-dia, temos significados muito mais complexos do que a mera mímica, às vezes do que as próprias palavras. E a ideia era, até que ponto não podíamos ir buscar esses gestos culturais que existem quer em culturas primitivas, quer nas culturas do xamanismo, quer nas culturas das sociedades e das civilizações europeias, e usar isso, partindo desse cerne, dessa ideia desses romances do Daniel Soares, mas usando a tecnologia atual, para tentarmos dar mais controlo a esta realidade aumentada. Será que vamos estar condenados simplesmente a fazer mímica, a fazermos de macaquinhos de imitação para as Kinects e para estas interfaces de todas do nosso dia-a-dia, ou podemos ir buscar toda a riqueza cultural que temos para fazer uma interação mais complexa? Eu usei para isso o nome que o Daniel Soares utilizou nos seus romances, que foi interface xamânica. Vou tentar propor isso como uma linha de investigação completamente exploratória, mas eu penso que seria muito, muito interessante se pudéssemos mostrar que, independentemente do grau de formação das pessoas, desde que se pegássemos nas riquezas culturais delas, lhes pudéssemos dar um acesso mais rico e livre à tecnologia atual na sua versão mais avançada. E então, publiquei essa ideia numa conferência no mês passado. Basta procurar interface xamânica e rapidamente se encontrará. Também já falei disso numa palestra TEDx. É precisamente isso que recuperamos agora no fecho da conversa com o informático. Interface xamânica, um reconhecimento gestual mediado por computador, uma ideia a explorar, na opinião de Lionel Morgado. Para pormos isso à prova, tentámos concretizar então aquilo que o Daniel Soares descrevia, mas não explicava, porque ele só diz gestos, rituais, não diz nada de concreto. Então procurei alguma coisa que se parecesse com ritual. Como não sou etnógrafo, ainda não tive grandes hipóteses de escolher as melhores e mais concretas coisas, e encontrei a cerimónia da pena. A cerimónia da pena diz-nos basicamente isto, que através das penas podemos chamar os espíritos do ar para aprender a tornar os desejos realidade. Isso é interessante. Quer dizer que eu posso fazer um ritual que é relativo a uma coisa que não existe. Interessante. Talvez eu possa usar isto para ir buscar camadas informativas, de informação que não existem, para sobrepor a realidade. Como é que é o ritual? Num dia sem vento, pego uma pena, sento-se uma árvore, inspire, relaxe e levo a pena com ambas as mãos acima da cabeça, baixa devagarinho até à pé da boca, abane e sopre com o vento. E em alguns minutos os espíritos do ar se tornam ativos. Temos aqui praticamente uma receita para dizer como transformar algo que não existe em algo que existe, algo que se veja, e que nem sequer é muito espalhafatosa fazer isto assim. Então eu tentei pôr isso à prática do ponto de vista conceptual. Imaginem por uns minutos que esta fotografia é uma fotografia aqui da sala do TED, e que eu queria conseguir ver quais eram os meus amigos do Facebook que estavam presentes na audiência e onde. Então, vou fazer a cerimónia da pena, mas vou usar uma pena virtual. Não preciso andar com uma pena atrás, nem com cascas de tartaruga. Se eu fosse um índio, não quereria andar com uma mochila para isso. Posso ter uma pena virtual e levá-la acima da cabeça, baixá-la à boca e soprar. E o sistema podia reagir mostrando-me uma leira informativa. E agora pensem, se eu pudesse ter este tipo de gestos, não só para a cultura indígena, mas para qualquer cultura do mundo, quase para qualquer pessoa, talvez de facto, quando chegássemos a estas interfaces, não fosse preciso abrir cursos de formação sobre os interfaces, mas apenas e tão só 5 minutos para explicar à pessoa em que é que a sua cultura já tem gestos para aceder ao novo mundo informático. E é por isso que se chama interface xamânica, dos xamãs aos dias de hoje. Muito obrigado. Abandonamos o universo virtual e seguimos até Trás-os-Montes. A conversa vai girar em torno da profissão do século XXI. Sabe qual é? Na opinião da professora universitária Irene Oliveira, cientista de dados é a profissão do século. Numa era que exige a gestão, análise e interpretação de megabases de dados em diferentes áreas aplicadas, desde as ciências biológicas, da vida e do ambiente às ciências socioeconómicas, ser-se especialista de dados surge como um dos empregos mais atrativos do presente século. Foi assim, desta forma, que foi introduzido o tema da palestra sobre cientista de dados na edição 2013 da Semana da Ciência e da Tecnologia que decorreu na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Vamos perceber, afinal, o que é um cientista de dados com Irene Oliveira? O século XXI é o século de informação. Desde que a gente vê a evolução da era dos computadores, é preciso fazer análise dos dados. E, portanto, nós precisamos de compreender como o que vamos retirar, que informação vamos retirar dos dados. É uma grande oportunidade para mostrarmos aos meninos a interligação da estatística às outras áreas e como eles vão precisar da estatística, quer em medicina, quer em genética, quer em economia, quer, se quiserem, o curso de estatística de matemática, que é um grande curso para se ter uma profissão no século XXI. Para percebermos melhor a amplitude desta profissão do futuro, como lhe chama a professora, Irene Oliveira vai ser a nossa guia num percurso por algumas aplicações atuais em áreas tão distintas como a da genética, da engenharia e da climatologia. Por exemplo, na genética, nós temos que analisar vários genes, são 20 mil genes, só esse 20 mil, 40 mil, portanto, só esse número assusta. Como é que se pode tirar informação de modo a perceber se aqueles genes dão-nos indicadores de que tem a ver com o fumar, não fumar, diabetes, não diabetes, e portanto é preciso ter um conhecimento também para além da genética, para que depois essa informação de 40 mil variáveis dê informação fidedigna e não esteja depois disfarçada em indicadores estatísticos. Na ecologia temos um estudo aqui no Marão, no Alvão, sobre a borboleta azul. Os colegas da ecologia têm que passar o verão a recolher dados, portanto passam o agosto enquanto nós estamos às vezes a apanhar sol, eles estão a apanhar sol de outra maneira, todo dia a recolher dados. Esses dados são necessários, é preciso tirar informação da evolução da população da borboleta azul e, portanto, como é que a borboleta ao longo dos anos tem, se já está mais estável e como é que tem evoluído. E, portanto, também tem a ver com estudos que têm a ver aqui com a região. Tenho também um estudo com um grupo de uma empresa de engenharia civil que faz trabalhos para o Brasil, onde é necessário verificar à partida como é que está a evolução das viaturas, por exemplo, num Estado brasileiro. E, portanto, o Estado, o Governo, quer um estudo primário por uma empresa para ver se as empresas que vão licitar a parte de inspeção veicular estão a dar resultados fidedignos ou não, para que depois essas licitações sejam verdadeiras e o Governo tenha um apoio em dados concretos. Temos também exemplos na área do clima. Eu fiz o meu doutoramento muito virado para dados ao longo do tempo e, portanto, nós temos 3.600 variáveis e depois conseguimos fazer mapas, que são aqueles mapas semelhantes ao que aparecem na televisão quando aparecem os mapas de calor, onde se vê as diferenças entre a parte de oceano e costa e a parte continental. E, portanto, tudo o que nós conseguimos recolher de informação dá-nos, de certeza, possibilidades de vários trabalhos. São exemplos associados à investigação pura e dura mas o analista de dados é necessário em outros contextos do quotidiano. É engraçado porque temos possibilidade de apresentar. Temos também, todos os anos em Portugal e não só, trabalhos, uma workshop onde se liga a matemática à indústria. E todos os anos empresas grandes vão lá. É uma oportunidade de terem matemáticos a trabalhar para eles. Temos a Sonae, a TAP, que vão lá apresentar problemas. O Banco Alimentar foi lá apresentar um problema sobre a forma de fazer o stock. Não tem a ver tanto com estatística, mas com a matemática e a investigação operacional. Onde é preciso ver como fazer o transporte, para onde é que se vai levar os alimentos. E, portanto, todas as empresas e grandes empresas precisam de certeza de tomar decisões. E essas decisões, se forem tomadas com base em fundamentos matemáticos, com otimização, com reconhecimento do que é que está à frente, têm mais lucros, têm menos despesas e, portanto, está-se a trabalhar para a empresa e para um melhor. Irene Oliveira, docente do Departamento de Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, confirma que a análise de dados permite construir diferentes caminhos para depois se optar pelo melhor. No marketing também temos isso, portanto, são feitos estudos primários onde sabemos qual é o perfil do consumidor e o que é que devemos fazer para que haja mais clientes, potenciais clientes relativamente a um produto. Portanto, em todas as áreas, em todas as empresas, seja um pequeno problema ou um grande problema, faz-se a análise de dados. Irene Oliveira está ligada ao TAD há já 20 anos. Nesta casa formou-se em matemática e concluiu mestrado e doutoramento em estatística. É uma cientista de dados, carreira intimamente ligada à estatística, à computação e à programação. A professora reconhece que nem sempre são áreas atrativas. É preciso estudo, não vamos fingir que não é preciso estudo. É preciso estudo, é preciso ter paixão também, mas mais do que tudo, perceber que ao se ligar com várias outras áreas, está a fazer algo que não é monótono. Eu trabalho com colegas da ecologia, com colegas da genética, com colegas da economia, com colegas da informática e, portanto, eu considero-me afortunada, não só por eu gostar da matemática e ter tido o curso da área de matemática mesmo pura, mas depois pela interligação e da forma como nós podemos ver a importância da matemática no mundo de hoje às outras áreas. Portanto, não é só dar aquela matemática porque é só para fazer a cadeira, é mesmo importante. Para terminar, Irene Oliveira dirige-se aos jovens e aponta um caminho para o futuro. Se já gostas de mexer em computadores, em jogos de computadores, se já tens essa aptidão para conseguir interagir com o computador, que tal vires a veres como funciona a outra parte da ligação da matemática com as outras áreas e teres a oportunidade de perceber o quanto as outras áreas vão necessitar de um estatístico, de um analista de dados. Mensagem final de Irene Oliveira, professora do Departamento de Matemática da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Cientista de dados foi apresentada como a profissão do século XXI na edição 2013 da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia na UTAD. É uma profissão ligada à matemática, área de especialização de José Anastácio da Cunha, uma personagem da ciência portuguesa. Nasceu em Lisboa em maio de 1744, foi um ilustre matemático na segunda metade do século XVIII. José Anastácio da Cunha não tinha queda apenas para os números, um gosto que desenvolveu quase de forma autodidata. Dominava também várias línguas: francês, inglês, italiano, grego, latim e alemão. Apesar de não ter publicado nenhum poema em vida, a obra poética de Anastácio da Cunha acabou por deixar marcas na sociedade portuguesa. Foi pioneiro na escrita de poemas de amor, com um toque de sensualidade, pouco usual nesta época. Foi educado no convento de Nossa Senhora das Necessidades em Lisboa e foi lá que aprendeu gramática, retórica e lógica até aos 19 anos. Já a física e a matemática foram disciplinas que aprendeu praticamente sem ajuda, estimulado pelo espírito curioso e racional. Em 1764, com 20 anos, foi nomeado tenente do Regimento de Artilharia do Porto e colocado no quartel de Valença do Minho. Por lá fez amizade com vários oficiais britânicos que também pertenciam ao quartel e, graças a esta convivência diária, aprendeu a falar fluentemente inglês. Anastácio da Cunha sentia um fascínio pelas línguas estrangeiras e aprendeu muitas. Chegou mesmo a traduzir para português autores como Voltaire, Rousseau e Alexander Pope. A vida militar acabou por ter também influência na escrita de Anastácio da Cunha. Publicou uma memória sobre balística, a que deu o nome de Carta Físico-Matemática sobre a Teoria da Pólvora em 1769 e também um ensaio sobre o uso das minas. Foi professor de Geometria na Universidade de Coimbra, nomeado por Marquês de Pombal, onde lecionou apenas 5 anos. O afastamento do cargo deveu-se ao facto de ter sido denunciado à Inquisição. Tinha sido acusado de estar envolvido com os protestantes ingleses em Valença. Foram-lhe confiscados todos os bens. Este episódio obrigou Anastácio da Cunha a regressar a Lisboa e é na capital que fica encerrado na congregação do Oratório. Acabou por ser deportado para Évora, onde permanece 4 anos. Foi proibido de voltar a Valença e a Coimbra, mas quando volta a Lisboa, tem entrada direta no Colégio de São Lucas da Casa Pia, como professor de matemática. É aí que concluiu a obra Princípios Matemáticos, a mais emblemática deste autodidata e que tinha sido começada em Coimbra. Publicou mais tarde o ensaio sobre os princípios de mecânica, onde Anastácio da Cunha defendia que, embora se servisse dos métodos matemáticos, a mecânica era física e não simplesmente matemática. Estes argumentos foram revolucionários para a época e o contributo de Anastácio da Cunha foi fundamental para que as ciências físico-matemáticas tivessem ganho um novo fôlego no século XVIII. Considerado um gênio da matemática, viveu apenas até aos 43 anos. Faleceu em 1787, na cidade de Lisboa. Este é o Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. Recupero agora a pergunta feita inicialmente nesta emissão. Qual o nome do naturalista que estudou e idealizou uma teoria sobre a evolução dos seres vivos? Charles Darwin é a resposta correta. Esta não era muito difícil, pois não? O darwinismo foi como ficou conhecida a teoria da evolução das espécies, que apresentou uma nova perspectiva sobre o processo que faz com que os seres vivos se tornem no que são ou deixem de existir. Para o naturalista inglês, os seres vivos sofrem mutações genéticas que passam aos descendentes. Cada nova geração ganha uma herança genética que é colocada à prova pelas condições do ambiente em que é obrigado a viver. Há os que sobrevivem e há também os que perecem pelo facto da mutação genética não ser compatível com o meio. Chama-se a isso a evolução por seleção natural. As espécies são criadas e exterminadas a partir do princípio da tentativa e do erro. Esta teoria foi publicada em livro em 1858. Na Origem das Espécies por Meios de Seleção Natural, Charles Darwin explica que há um escrutínio a cada momento de todas as variações nas espécies, rejeitando as prejudiciais e mantendo as vantajosas. Ao longo do tempo, é isso que vai mantendo vivas as espécies. Por exemplo, os peixes primitivos não conseguiam tirar oxigênio diretamente da água. Alguns passaram por mutações que os dotaram dessa capacidade, o que permitiu uma melhor adaptação à vida aquática. A evolução, que tem como base esse princípio, foi também considerada válida para os seres humanos. Na época, o homem deixou de ser a imagem e semelhança de Deus para se tornar um sucessor do macaco. O livro Contos do Portugal Rural, o primeiro da coleção Bilingue, iniciada pela escritora Isabel Mateus, foi introduzido nas escolas do Reino Unido. O livro foi escolhido para ser distribuído nas bibliotecas e escolas como material de trabalho para a aprendizagem e valorização da língua e cultura portuguesas. Isabel Mateus, radicada no Reino Unido, afirma que nas várias escolas do país de Gales há cerca de 90 alunos de português em idade escolar, o que já é um número considerável. Para a escritora, os textos vão ajudá-los a compreender melhor as próprias raízes através do interesse pelo conto, pela história, além da vertente do prazer da leitura. Foi descoberto o antepassado do Tiranossauro Rex, o maior dinossauro carnívoro que terá existido na Terra. O crânio do avô do T-Rex foi encontrado nos Estados Unidos. Uma nuca larga, os olhos focados para a frente, um focinho proeminente e uma dentadura muito aguçada conferem a este dinossauro um aspecto assustador, que foi batizado por Rei do Gore. Esta espécie terá vivido há 95 ou 70 milhões de anos. Sabe o que é o SICAM? É a sigla que resume Sistema Integrado para a Comunicação Aumentativa, Mobilidade e Manipulação. Trata-se de uma tecnologia de apoio para pessoas com problemas neuromotores graves, concebida por uma empresa especializada em tecnologias de reabilitação, a Anditech. Este sistema leve e móvel, que se assemelha a um tablet, permite ao utilizador comunicar e controlar dispositivos de forma autónoma. O diretor, Luís Azevedo, o diretor da empresa, faz uma demonstração. Este é um menu inicial, quadros desenvolvidos mais para jovens e adultos. Tem vários teclados, acesso à internet, acesso a e-mail e também controle de ambiente. Portanto, eu posso controlar daqui, por exemplo, uma televisão, posso ligar a televisão, posso escolher canais que estejam aqui, como qualquer controlador, pôr canal anterior ou canal seguinte, posso aumentar volume e posso desligar. Eu poderia, escolhendo... O meu nome é Mário. Tenho 9 anos. Gosto de ouvir a música. Se não quiser comunicar por símbolos, porque os símbolos o que me vão permitir é ser um pouco mais rápido naquilo que está disponível no teclado, mas se não existir isso nestes teclados, posso recorrer à escrita e, por exemplo... E-R-O. Quero. F-A-L-A-R. Quero falar. Além do ecrã tátil, o utilizador pode recorrer a outros interfaces de acesso. A seleção faz-se através do processo de varrimento. Esta ajuda técnica já chegou ao mercado e é gratuita em casos de prescrição médica. Os nossos clientes são sobretudo clientes, apesar de individuais, são as instituições que os apoiam, ou os sistemas de segurança social, que vão pagar esses equipamentos e atribuí-los aos esses clientes finais. O SICAM possibilita independência em várias áreas do desempenho. É uma garantia de Luís Azevedo. Na comunicação, manipulação e na mobilidade, por exemplo, permite controlar uma cadeira de rodas elétrica. Há quem não compreenda porque é que algumas pessoas apreciam tanta comida picante. Em tudo o que é iguaria, gostam de colocar o famoso piripiri e a malagueta. Será que estragam a comida? Há quem diga que sim, mas para os apreciadores, o picante pode até realçar o sabor dos alimentos, tornando até a mais simples refeição num manjar dos deuses. Quem se habitua à comida picante é capaz de, mesmo assim, distinguir os diversos paladares e ganha até alguma resistência aos efeitos mais penosos da malagueta. Na verdade, é na dor provocada pelo picante que está a grande parte do prazer. A razão até é simplesmente explicada. Perante a dor, o organismo liberta endorfinas, substâncias que funcionam como um analgésico que controla a reação do corpo, regulando o sistema nervoso central e refletindo-se até no humor. As endorfinas foram descobertas em 1975 e essa denominação tem origem nas palavras endo, que significa interno, e morfina, analgésico. São um neurotransmissor conhecido por melhorar a memória, a resistência, a disposição física e mental e o alívio das dores. O picante causa alguma dor reduzida, mas é capaz de fazer o cérebro libertar endorfinas que a combatem e dão uma sensação de prazer. O picante é quase um sedativo, mas benigno. No entanto, os picantes nada têm a ver com as especiarias tradicionais, nem mesmo com a pimenta vulgar, que pode ser mais agressiva, mas não picante. Esta é originária da Índia e o que se usa é o fruto, que consiste em pequenas esferas com uns milímetros de diâmetro. Os picantes são feitos a partir de uma outra planta, mais conhecida como jindungo, pimentinha, malagueta ou piripiri. Neste caso, o que se utiliza é o fruto inteiro. É um facto desconhecido por muitos, mas foram os portugueses que introduziram o picante no Velho Mundo. Trouxeram a planta da floresta amazónica da América do Sul e levaram-na para a África. Mais tarde, transportaram-na para a Ásia, onde ainda hoje é muito apreciada. Vamos ficar por aqui nesta emissão. Foi um prazer tê-lo desse lado, porque isso significa que dá valor à ciência que os portugueses fazem e produzem todos os dias. Ciência em Sintonia é um programa de rádio promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e também o apoio do FEDER, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A produção é da PGM, Projetos de Rádio e Televisão.